sorrir, nada pode me impedir. E assim, hoje eu vivo a cantar. Quem teve um amor e esse amor não conseguiu esquecer, não pode entender porque sorrindo hoje eu vivo a cantar. Quem amou alguém e passou por tudo quanto eu passei, ao ouvir há de ver que estou mentindo, talvez chore a cantar. Passou por tudo quanto eu passei, ao ouvir há de ver que estou mentindo, talvez chore a cantar.